preparo ingresso no pátio principal. Índia, livre ingresso, mantendo escuta constante, reporte ao término do reboque, portão 1, no Alfa Zero Índia. Reportará ao término do reboque, livre ingresso. Alô, formador, Juliette, Charlie, mantendo o reboque, obrigado, tranquilo. Confiado, Charlie, obrigado, bom dia. Livre, senhor, chame táxi no 271. Salvador, bom dia, Webjet, Whisky Juliette Hotel. Whisky Juliette Hotel, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque, saída do pátio 3 até o pátio 1 na ponte 11. Whisky Juliette Hotel, autorizado início do reboque. Reporte no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Hotel. Ciente, reportarei. Copiado, Ingrid, obrigado, bom dia. Aguarde por posicionamento, coordenação clipe de solo, senhor. A retaguarda encontra-se um Boeing da companhia para se iniciar o táxi. Assim que o mesmo iniciar o táxi, tem livre posicionamento no 155, chame táxi. Sim, para chamar o 155. Para o táxi do Gol 1271, estamos com 101 no POB, 327, alterno Salvador. No 01, no Salvador Alterrando, confirma somente a autonomia? Confirma, 3 horas e 27. 0327, copiado. Gol no 271, táxi aprovado via pátio principal Índia e Alfa. Táxi via Índia até o ponto de espera pistando 0, ajuste padrão. Chame pronto protocolar de ponto de espera pistando 0, o gol 1271. Ok, via pátio principal Índia, controlado ponto de espera, monitora a torre, gol 1271. Afirmo, senhor, no ponto de espera mantém essa frequência, chame pronto para decolagem no ponto de espera 1271. Ok, reportarei então, gol 1271, ponto de espera 1271. Whisky Juliette Hotel, deverá manter a posição no pátio 3, aguardando para o ingresso no pátio principal. Eu tenho duas aeronaves da Gol que irão taxiar até o ponto de espera, senhor. Após a segunda, o senhor vai ser autorizado a ingresso, ok? Positivo, senhor, que não aguardo as duas Salvador, bom dia, tá 3601, centro de informação Golf, autorização para São Paulo Congonhas, nível 360. 3601, Congonhas, autorizado 360, recorda pista 10, primeira curva direita, subida da El, Leda após Leda Bridge, intercepta e segue na Eupes Luno 6, controle 199.8, responda 5427. Paulo, nível 360, decolada 10, curva direita, sai Natael, Leda, pós-voa, Brite, intercepta, aperzulou 1-6, controle de saída em 198, transponder 5427, 3601. 3601, Corrado, chama para o Pupé, cancelamento. Reportaremos. Pós-espera, 0-0, gol 1-27. 1-27 na linha e decola pista 10, então a centena, 8 mais. Ok, atualizado a linha aqui, decola 0-0, gol 1-27. Salvador, gol 955, pronto para o táxi, 128 ao bordo, 3 horas e 30 de autonometria no Campinas. 155 via Índia até o ponto de espera, altímetro 1014, reporte pronto para decolar. Via Índia até o ponto de espera, vai reportar pronto, gol no ponto de espera, gol 955. Que Júlia Et Hotel, após o gol, prossiga até o portão 11, reportando o término. Positivo, Positivo, senhor transporte Delta. Para Pushback, acionamento no gate número 9-3601, no cliente da Gol. Gol no 271, decolado 5-3, chamei no 9-8, no Gol. 9-8, obrigado, bom trabalho. Pushback, acionamento no gate 9-3601. Luna 271, muito bom dia, contato radar na decolagem, subou 390, saída Pucajamo, Aracaju. 390, Pucajamo, Aracaju, obrigado. 3601, autorizado para o feedback acionar, chamo táxi. Voo 1955, aproximado do ponto de espera pronto. 1955, a linha decola pista 10, vento 1, 0 graus, 7 nés. A linha decola 1-0, gol 1-1-5. Bom dia, gol 1-0-2-1. Prossiga 1-0-2-1. Prossiga autorização, janeiro, é o 4-0-0, pista gol. Temos aprovado 360, copia ou aguarda a coordenação? 36, prossiga. Rio de Janeiro, autorizado 360, recolada pista 10, primeira curva direita, subida da EL, Leda após Leda Bidev, intercepta EL para 9857, segue até Porto Seguro, após Luna 6 e assim conforme plano. Controle 199.8, transponda 5430. Cidade Rio de Janeiro, via 360, via falta de voo, decolamento, transporte direita. Da EL, Leda, Bidev, EL 968, pede por cintura, pelo mundo bem, é para o lado do mundo. 198, é o controle após, 5430, transporte, para o voo, 1021. 1021, o cotejamento correto, sim, para o feedback acionar. Chamaremos, 1021. 2-1, decolador 5-8, transfere controle de voo. Controle, vai chamar 19-8, obrigado, bom dia. Para o táxi da 3601, estamos alternando o galeão, 4 horas de autonomia, o POV 133. Inicial, corra direito. Táxi via Índia, é o ponto de espera, altímetro 14, repórter pronto. Livre táxi via Pátio, Índia, repórter no ponto de espera da 10, pronto. 1014 no ajuste, 3601. Uno 271, chão em Recife, 12685, alterna 133-65. 2-8-5-3-6-6-5, Uno 271. Ah, primeiro é 12685. Eu entendi, 2-8-5-3-3-6-5. Isso mesmo, vou. Obrigado, bom dia. Vicente, Whisky Juliet Hotel, pronto para ingressar no pátio 1, portão 11. Autorizado ingresso, aporte ao término, hotel. Ok, chefe. Espera da 10, pronto, 3601. 3601 na linha da cola, vento uma centena, 6 horas. Linha de cola da 10, 3601. Está igual no 021, no 062 de autorização, funcionamento. Obrigado por chegar a questionar, chame táxi no 021. 155, chame Recife em 125, 1, alternando 133, 25. 251, 3325, bom dia, obrigado. Tá 3601 no contato, radar na decolagem, submantenha o nível de voo 360, série Del. 360, tá 3602, se possível, vou na prova de print. Presente, Leda, 3601. Ok, voando Leda, tá 3601. Go 1021 to request tax clearance. We have 46 of white, 0345, alternating cabine. Zero to approve its back control holding points by India. Reports ready, carrying now 1014. Second people on board, please. 46, sir, we have 46 of white. Approved taxi via India, we put it ready for takeoff, call 1021. Clear for takeoff, range 1, 10 degrees, 6 knots, go 10 short. Takeoff, runway 10, call 3601. A partir de agora está Recife 320, vai chamar o centro Recife nas frequências 1251, vai alternar o 3325 com voo. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. 3601. Afirmativo, confirmando, restrito 320. Net 12, contact 119, small rate 0.